O Estado é uma família. O monarca ali, a imperatriz, ou o imperador, ou o rei, ou a rainha, é o pai e a mãe. O parlamento são os filhos. Eu sou Carlos Sangaldino. Eu sou Márcio Antônio. E hoje temos como convidado. Christian Patrick. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. A diferenciação básica do chefe de Estado para o chefe de governo, principalmente na monarquia parlamentar, é o seguinte: a função do chefe de governo é de administrar o país. Ele que é o chefe da administração pública. Ele que vai tomar decisões que envolvam economia, que envolvam até mesmo leis também. O chefe de Estado tem a função de representar o país internacionalmente e de defender os interesses do povo contra os interesses do político. Porque os interesses dos políticos são momentâneos. Eles mudam conforme muda os políticos que estão ali naquela situação. Então, o chefe de Estado, como o próprio nome diz, Estado, ele representa o interesse do Estado como um todo, inclusive o povo. Então, ele vai fazer esse equilíbrio entre os dois para tentar manter a ordem. Por exemplo, desde que provocado pelo primeiro-ministro, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. A convocação da Assembleia Legislativa Extraordinária, sancionar ou vetar leis, dependendo da monarquia, é o chefe das Forças Armadas também, aprovar o orçamento anual, coisas assim. E é isso que confunde muito as pessoas quando elas vêm falar da questão da Rainha da Inglaterra, diz que ela é simbólica, mas ela não é apenas simbólica. É um símbolo? É. Até porque isso aí, né, é uma marca da monarquia, esse efeito simbólico na sociedade. Então, por que ela não aparece trabalhando tanto, governando o país? Porque o governo dela é indireto. Ela até hoje nunca negou um ministro indicado pelo parlamento, o primeiro-ministro. Mas isso é por razões óbvias. Se você for ver o nível dos parlamentares que são escolhidos pelo parlamento, pelo primeiro-ministro, não tem razão alguma para ela negar. Mas é uma coisa que aqui no Brasil, muito provavelmente, iria acontecer. Eles mandaram um parlamentar ali totalmente despreparado para a função que ele ia exercer, e o monarca simplesmente dizer: não, esse eu não aceito. Enquanto numa república você depende do subjetivo, de ser uma pessoa realmente que ama o país, que é patriota, etc., etc., na monarquia você tem alguém que está com o mesmo interesse de prosperar o país, fazer o país prosperar, que o povo tem. Porque ele também ganha com isso. Independente dele ser um cara patriótico ou não, que geralmente é, sempre são, até pela educação cristã. Mas independente disso, ele vai fazer um bom trabalho porque ele ganha com isso. Às vezes a gente tem medo, principalmente pelo fato da gente não ter vivenciado esse contexto de monarquia, de que esse talvez seja um modelo muito centralizado. Sim. Existem ou existem modelos de monarquia onde a figura do monarca seja compartilhada, como se tivesse uma espécie de conselho. Você falou, obviamente existe o parlamento que poderia se fazer isso, mas pelo modelo que a gente vê hoje, o parlamento ele já é como se, quase como se fosse a parte democrática, onde o povo É. se vê dentro da Não, mas justamente monarquia. isso. Para não ficar de uma forma muito centralizada numa pessoa, sei lá, um clã, um grupo de conselheiros maiores que talvez ficasse ali entre o parlamento e o monarca ali, porque o monarca, pelo que eu vejo, talvez seja, além de simbólico, uma figura centralizada. Mas para não ficar também só nele a responsabilidade e o peso de decidir, de definir se existiria uma espécie ali de É assim, eu não sei, Corte Suprema, alguma eu coisa não sei assim. se eu nunca parei de pesquisar isso na questão da Inglaterra, ou do Canadá, ou na Austrália, ou na Bélgica, eu não sei, tem não. Agora, aqui no Brasil tinha, que é uma coisa que tem que voltar se a monarquia for instaurada. Se eu não me engano, a Câmara Alta da Inglaterra é de pessoas, São né, de nobres. nobres. É mais ou menos isso, não é bem isso, mas seria Só aproximado. que aqui ainda tinha os dois, porque tinha o Senado, que era também representava a parte conservadora, a parte aristocrática, enquanto que a Câmara de Deputados representava o povão. digamos assim, né? Para equilibrar a vontade do povão e a vontade da elite. Para não ter o conflito. Está equilibrada. Tanto é que é por isso que a Câmara de Deputados tem mais pessoas do que o Senado. Apesar do que hoje não faz sentido. É um reflexo, então, da monarquia. Exatamente. Hoje não faz sentido. O Congresso tá. Mas na época da monarquia fazia sentido. Apesar do que o número de parlamentares era muito menor do que hoje. Muito menor mesmo. Mas o salário era muito menor também. Não? Proporcionalmente não, era menos também. Era menos também. E o salário era muito inferior. Era mais ou menos um quinto do que é hoje. Eu acho que muito menos. Vai fugir um pouco do que eu vou colocar, mas hoje, aqui em Alagoas, a gente teve o deputado Rodrigo Cunha, que teve uma emenda que ele colocou lá para destinar o dinheiro que ele economizou de GDE, que é verba de gabinete, quase R$1 milhão em um ano, fez um ano. E porque ele estava todo, ele fez uma emenda para a Assembleia aprovar para ser destinado todo para educação, esporte e cultura. E por incrível que pareça, os deputados não quiseram destinar o dinheiro que ele economizou para isso. A alegação, a justificativa que eles colocaram é que esse dinheiro ajuda em pagamento de imposto, ajuda em pagamento das coisas. Bom, eu vou ser sincero, bicho. Um deputado desse aqui em Alagoas, ele gira em torno dele mesmo ali, com seus assessores e tudo mais, quase R$200 mil. O cara sai muito caro. E olha que no Estado ele não pode legislar quase nada. E isso é legal. Isso, assim, mas esse um quinto aí é o salário que ele recebe mesmo, né? É tirando, sem contar os benefícios, né? Não, assim. Ou contar os benefícios. O salário também. Do Império era assim, olha só. A média da renda da época era assim, entre 200 mil contos por ano e 400 mil. Era mais ou menos isso. Não tinha um salário mínimo na lei, né? Mas tinha a média. Que nem a Noruega. A Noruega não tem salário mínimo na lei, mas tem aquele costume. Um deputado, ele ganhava 6 contos por ano. Um conto são R$1.000. No caso, 200 mil, olha só, considerando menor, viu? Está entre 200 mil e 400 mil, considerando menor, 200 mil. 5 vezes 200 dá um conto. Um conto vezes 6, aí dá o 6, obviamente. 6 vezes 5, 30. Um deputado ganhava 30 salários mínimos, vamos dizer assim, 30 salários mínimos. Agora você mesmo disse o valor, então você calcula. Olha a quantidade, a disparidade que dá. No parlamento do Império, os deputados e senadores trabalham de segunda a sexta. Hoje eles trabalham terça, quarta e quinta. E tem, eu acho que uns 3 ou 4 meses de férias, de recesso. Tem férias pra cacete e podem faltar 2/3. Eles podem faltar 2/3 do período legislativo. Isso sem justificar, né? É, sem justificar. Justificando. Tem justificando ainda a tona, que nem teve um daqui, eu não lembro qual foi o nome do cidadão, do senador daqui, que ele faltou mais ainda que esses 2/3. Aí ele justificou lá e ficou por isso mesmo. Então, é ridículo. O sistema hoje que a gente tem no país é extremamente sangrento para a sociedade brasileira. Não, foi a forma danoso. Republicana aqui foi um retrocesso sem tamanho. Quando eu começo a falar, foi um retrocesso assim, realmente colossal, monstruoso, monstruoso. Que ainda está crescendo. E que está crescendo e piorando. Vem aumentando ali. Eles legislam em causa própria, eles aprovam leis que... Você pega um país que tem no Brasil no Império, que é de 1840 a 1900, cresceu mais a renda per capita do que a potência, que já era a potência na época da América, que era os Estados Unidos. O Brasil cresceu mais a renda per capita nesse período de 1840 a 1900, mais que os Estados Unidos. E olha o que eu estou gostando do quê? 1900. Que é assim que o Celso Furtado tem no livro, ele considerou esse período todinho. Só que de 1890, que foi o final do golpe, a 1900 o Brasil já estava afundando. Que foi quando teve um encilhamento, tal, que a inflação já começou, já estourou, que a média no Império da inflação era de 1,58% ao ano. Em 1892 ela já estava chegando a 40%. A dívida interna do Brasil era 240 mil contos de réis. Em 1900 era de 1 milhão 450 e poucos mil. Olha só, 10 anos que estragam. Então o Brasil já estava atolado. E mesmo assim teve a renda per capita maior do que os Estados Unidos, o crescimento. Então daí você tira. A Marinha do Brasil nem se fala. Existiam 4 navios no mundo todinho que eram a elite do navio, era um navio supremo. Era hoje o Brasil ter aquele navio, aquele avião dos Estados Unidos. Só a gente tinha 4. 2 da Inglaterra e 2 do Brasil. Tem num livro ali que o cara cita, um outro autor da época, que ele disse assim, que a aquisição desses navios foi o Tamandaré, se não me engano, o Tamandaré e o Riachuelo. Fez a Europa se curvar ao Brasil. Porque era a coisa mais moderna de poder bélico que existia na época. Até que com base nisso, já tem toda uma teoria que fala assim do efeito que seria causado na Primeira Guerra Mundial, entendeu? A história ia ser diferente. Ia ser totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. Até o protagonismo seria muito maior Com Brasil. Certeza. O Brasil talvez tivesse tido uma outra guinada, um outro... Não, com certeza. Esse golpe que aconteceu, que destituiu a monarquia, foi o começo da cultura dos golpes de Estado no Brasil? Foi. Foi o precursor. Foi o precursor. Da sucessão, né? É porque depois que a reforma republicana foi instituída aqui, o Brasil tornou-se um país totalmente moral. Tem um livro ali que eu tenho, que é Os Bestializados. O nome do livro é Os Bestializados. É o Rio de Janeiro e a República que não foi. É do José Murilo Carvalho. Ele tem uma página lá que ele trata disso. É aquela coisa, a monarquia é a moda, a monarquia é a honra. Quando eu for entrar nessa questão de forma de Estado e o funcionamento social, que não é só o rei também que muda. Tem toda uma estrutura social. Afinal de contas, uma monarquia sem nobreza não existe. Então tem os títulos, tem tudo. E isso está relacionado com essa questão da honra. Aí ele escreve lá que é o seguinte, que na época do Império existiam, lógico, aquelas questões de relações extraconjugais, uns lucros ilegais por parte da pessoa, beleza. Mas isso era feito de forma extremamente escondida. Extremamente escondida. Como ele fala assim, era algo que era totalmente marginalizado. Era algo feio, né? E totalmente evitado que fosse feito. O costume era esse. Depois que a República foi instalada, não, foi o contrário. Tornou-se algo até bonito. Algo até respeitável, olha para aí, como é até hoje. É aquela história do jeitinho brasileiro. Você é esperto, você é desenrolado, você é o cara é malandro, um vagabundo, mas tem gente que reconhece isso como se fosse uma coisa boa. E por incrível que pareça, eu nunca imaginava isso, lógico, mas veio disso. Por quê? Aí é onde entra aquela questão da crendo ou não, quando Montesquieu explica da virtude política. Para um povo ter uma forma republicana e dar certo, ele tem que ser um povo extremamente patriota, um povo extremamente respeitador de leis e um povo que ama o Estado. Ama o Estado acima de tudo. O brasileiro não tem nenhuma dessas características aqui. Nenhuma. Então, a partir do momento que a mola da monarquia caiu também com ela, que era a honra, o povo se viu sem uma razão para se manter honrado. Eles não têm motivo nenhum, vou ser malandro agora, vou fazer a minha parte, vou ganhar o meu. E juntou com o fato do Estado estar quebrando, então cada um foi a questão, cada um por si. E daí desenrolou até hoje. Então é uma cultura que a gente criou justamente disso. Porque, como Montesquieu diz, na monarquia, a busca por status, a busca por poder, a busca por glória, ela funciona, ela é algo bom. Porque você tem uma limitação sempre. Primeiro é o rei, que é o primeiro interessado em tudo. Segundo é a própria sociedade. Porque para você conseguir prestígio, que por sua vez vai ser bom para você negociar, ou para ser lá o que for, você, sendo um nobre, facilita. E para você ser um nobre, você tem que agir com honradez. Você tem que fazer coisas pelo seu país. Você tem que ajudar. Então você corre para o bem comum, buscando o próprio bem. Agora, esse comportamento numa república é pernicioso. Faz ela ir por água abaixo. Porque não tem nada que impeça você de fazer qualquer coisa. Você busca o poder ali sem ter uma barreira. Sem ter porque limite quem, nenhum. Quem concede os títulos é o próprio monarca. É o próprio monarca. Então ele não vai querer se rodear de nobres, né, de baixa. Ele estaria atirando no próprio pé, né? Ele estaria atirando no próprio pé dele. Ele não tem interesse algum de fazer isso. Então existe uma diferença grande do sentimento patriótico de um regime monárquico para um monarca. É porque ele fala assim também, tem. Só que ele diz o seguinte, na monarquia pode sim existir a virtude política. Se existir, melhor ainda, é um bônus. É um bônus. Mas mesmo sem ela, o regime funciona. Mesmo sem ela, o regime funciona. Agora, aqui a República, não. Sem esse sentimento, não vai. E na forma republicana, não vai de jeito nenhum. E o Montesquieu foi tão genial. Porque todos os países dele, isso aí eu já fiz essa análise, lógico. Tem que botar isso no TCC. Todos os países que hoje dão certo como formas republicanas, e os que dão errado, é exatamente o que ele fez. Que ele previu, vamos dizer assim. Até porque, querendo ou não, o livro dele, esse do Espírito das Leis, que foi a obra-prima dele, digamos assim, o cara passou 30 anos analisando civilizações de, vamos dizer assim, 500 a.C. até a data do livro. Ou seja, quase 2.000 anos de civilizações. Ele analisou monarquias, aristocracias, repúblicas, monarquias que ele chamava a Lacônia, por exemplo, Lacônia, de república. Era um reino. era um reino e ele é chamado República. Por quê? Você dizer que o reino da Inglaterra hoje, por exemplo, é menos republicano do que a República Brasileira é uma piada. Ele se aproxima muito mais do povo do que aqui. Então não é só o nome da forma do Estado que vai fazer ser uma república ou não. Entendeu? Então ele chama o reino da Lacônia, que ele lá, hoje é Lacônia, mas ele chama assim Lacedemônia, que é chamado, de uma república. E foi lá justamente que começou a surgir a questão do não como é hoje, mas bem semelhante do primeiro-ministro e monarca. Porque lá a gente tinha o rei que tratava das questões de guerra e tinha o rei do governo. Então, foi, vamos dizer assim, foi o começo, né? Foi a fonte disso tudo. Aí depois se aprimorou, e hoje é o Estado, chefe de governo. Até hoje. É perfeito. É muito mais amarrado, é muito mais fixo do que qualquer outra forma. No contexto histórico que estamos vivenciando agora, quais seriam os caminhos que o Brasil deveria tomar para chegar a um estado de monarquia republicana ou parlamentarista? É uma monarquia republicana. Até o Joaquim Nabuco mesmo ele tratava assim. Ele dizia que as monarquias atuais elas têm um espírito republicano. Mas não um republicano, que ele trata bem assim mesmo. Ele compara a república exagerada ao comunismo e socialismo. Não, é inviável. Isso é inviável hoje? Sim. Rapaz, é o seguinte. Depois dessa questão dessa insatisfação que teve agora, o que poderia vir a ocorrer é se algum parlamentar propusesse lá na Câmara, inclusive, não sei se vocês souberam, porque foi hoje, aquele repórter, o Paulo Eduardo Martins, ele assumiu o mandato dele de deputado federal, e ele é monarquista. Então ele vir a oferecer lá um projeto de lei para que seja feito um plebiscito, até porque é assim que a Casa Imperial quer. Eles querem que seja através de um plebiscito. Eles não aceitam de outra forma. Inclusive houve uma tentativa, né? Já no, foi no plebiscito que 93, não passou. Mas aí... É porque o plebiscito de 93 foi, na verdade, foi uma fraude. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Foi complicado. É complicado demais. Aí pronto, ele via a oferecer e ter um período, lógico, preferência longo, 6 meses, 8 meses, para que também paridade de forças na própria mídia, sei lá onde for, que possa expor o que realmente é. Porque já pegando um gancho nessa questão do plebiscito 93, não aconteceu isso. A família imperial, dinástica, não podia se apresentar na televisão. O plebiscito foi antecipado. Era para ser um período mais ou menos de 8 meses. Foram 3, 4 meses, algo assim. Tá entendendo? Eu acho que eles ficaram com medo quando foi feita a pesquisa no Datafolha, que deu que quase 20% era a favor. Então quase no começo, imagina. Então eles adiantaram, colocaram no dia de Tiradentes, que por sua vez é um herói forjado da República. E de herói não tem nada. Tem toda aquela, imagem. Hoje o povo está sabendo mais disso, mas antigamente não. Então teve toda essa situação. Então a viabilidade é essa. Ele propôs lá o projeto, foi aprovado e ter essa paridade de força, por explicar. Porque eu tenho certeza, que a própria experiência que eu tenho, assim, tanto na internet como pessoalmente, depois que você tem uma conversa franca, assim, você mostra o contexto histórico, que você explica a questão política mesmo, a teoria política do regime, a teoria do Estado dele. Dos 10 países menos corruptos do mundo, 8 são monarquias parlamentares. Isso é coincidência. Dos 10 países mais corruptos, 10 são presidencialistas e 1 é república parlamentar. Então você vai comparando. Pega as colônias que eram do Império Britânico, que estão hoje sob a coroa, são países de primeiro mundo. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Barbados. Os que não são do primeiro mundo é porque foram independentes há pouco tempo. Que nem a situação da Jamaica, tem aquela Nova Papua Guiné, uma coisa assim. São independentes assim, há 40 anos, 50. Mas que o índice de crescimento é de 8 a 10%. Então é questão de tempo. É questão de tempo a alcançar um patamar elevado. Enquanto que as outras que viraram república são uma porcaria completa. Aqueles países africanos ali que estão em república são uma desgraça. Tanto é que até um colega meu estava treinando ontem também, brincando assim, porque na época que foi um daqueles países, eu não lembro agora qual foi, não lembro agora qual foi o país da África, que eles estão tão independentes, Aí o príncipe lá, o filho da Rainha Elizabeth, falou, não, então você quer ficar independente como uma república ou quer ser uma monarquia parlamentar também? Aí eles, não, república. Você é uma república, eu vou ser o presidente aqui. Aí dá certo. Aí foi fazer a cerimônia naquele dia, né? Tirar a bandeira, botar a bandeira no outro e tal. Aí durante a cerimônia, ele chegou pra ele e disse, rapaz, você tem certeza que você quer continuar com isso? Aí ele, tem sim. Aí, tá certo. Aí pronto, aí mudou. Aí tá, o país hoje é uma porcaria. Fundado num país com IDH baixíssimo, um crescimento baixíssimo, uma corrupção altíssima. A única coisa que tem altíssima é coisa ruim, né? Corrupção altíssima, taxa de morte altíssima. E é isso. Então são coisas assim que foi desse tipo de informação que eu comecei a ficar curioso pra monarquia. Eu comecei a ver esses pontos em comum. Que não provavam nada, mas eram indícios. Né? Exatamente, que não provavam nada, mas que eram, atiçavam a curiosidade. Eu ficava, não, não, não pode ser coincidência. Deve ter alguma coisa aí envolvida. Então, quando você começa a pesquisar essa questão do Estado, como eu falei agora, a organização, como é que funciona, a função dele e tal, tal, tal, você vê que é isso. Ah, acabou, fechei. Descobri o segredo do universo agora. Porque é basicamente isso. É basicamente isso. Cerca da maioria, como eu falei, das monarquias, 70% são extremamente elevados de IDH. É, as que não estão ainda tão elevados. Atualmente, são 44 monarquias, pronto, das quais 43 são reconhecidas como estados independentes pela ONU. E dentre elas, aqui a gente pode destacar que a Bélgica, a Austrália, que você já citou, Canadá, Dinamarca, Espanha. É, vou falar as que eu acho que tem um IDH alto, eu acho, não consigo tá certo dizer, Noruega, Canadá, não sabia não, né? Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, não sei como é que está a coisa lá na Tailândia. Tailândia é, só para esclarecer, até onde você falou agora da Suécia, são parlamentares. Japão, Luxemburgo, e o próprio Vaticano aqui, que eu não, agora me causou uma certa, um certo tilt. Eu não entendo, o Vaticano é, teoricamente, não padre, não podem casar. E ao mesmo como é que eles se reproduzem para manter uma monarquia? É uma monarquia não hereditária, né? É não hereditária, mas é vitalícia. É, exato. É uma monarquia. O fato de ser papa. Quando você se torna o papa é o rei. É. Exatamente. Ah, tá. São Tomás de Aquino, ele era monarquista convicto extremo, entendeu? O São Tomás de Aquino, ele era totalmente monarquista. Ele chegou à conclusão de que a monarquia não tinha mais perfeito que Cristina. Mas aqui, Emirados Árabes, o pessoal. Tem um pessoal aqui que deve ser muito bem de vida mesmo. Alguns sultãos, né? Aqui, né? Brunei, Romano, Dubai. Iniciando a vez no Canadá, até as prefeituras são regidas com um gestor técnico e um político. Mais ou menos. Mas é chefe de Estado e chefe de governo. É, eu estava pensando nisso, que às vezes fico matutando, né? Porque eu estou fazendo meu TCC e logo eu termino a faculdade, vou fazer pós-graduação. Minha especialização vai ser em direito condicionado administrativo. Mas meu mestrado vai ser em teoria do Estado. Aí eu fico matutando, eu fico pensando, meu Deus, um dia o Brasil for restaurar uma monarquia daqui a alguns anos, eu quero estar lá. Eu quero estar lá fazendo também a organização do Estado. Aí eu fico pensando como seria melhor. Aí eu já cheguei a essa conclusão também, de que no governo também funciona dessa forma. Eu não tinha parado de sair do Canadá, não. Não só no nível. Não, na esfera não só federal, na esfera federal, né? Não, mas no Estado também. É, mas é porque é mais eficiente. Não tem comparação. Tanto pela questão da divisão dos poderes, ficar mais dividido, como também porque um fiscaliza o outro. E de preferência que seja um novo também. E nessa situação que a gente está, a gente fica. Normalmente, ou a gente tem alguém que tem um bom perfil de gestor, mas que não tem tanto trato político. É. Ou tem alguém que é muito bom em política, mas a gestão é desastrosa, faz coisas indevidas. É via também para equilibrar essa situação. Aí sim, é dessas questões aí que você falou das monarquias, é porque tem que tomar cuidado com o seguinte. A monarquia, existe três tipos de monarquias, assim, principais. A monarquia absolutista, a monarquia constitucional e a monarquia constitucional parlamentar, ou monarquia parlamentar. Como você citou aí na questão da Tailândia, ela é uma monarquia constitucional, mas não é parlamentar, isso faz uma diferença muito grande. E no caso lá, o rei está realmente agora só simbólico, porque quem está tomando de conta do país mesmo é o exército. Lá está tendo uma ditadura militar. É, exatamente, devido a um golpe militar no ano de 2006. Pois é. Que ainda perdura até hoje. É. Quem está lá é o exército. Talvez não seja um bom exemplo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sou fora do regime militar aqui, não. Eu acho engraçado, sabe? Só um gancho também disso aí na questão do regime militar. Tem alguns defensores disso, né? Fica dizendo, oh, cresceu demais, o Brasil cresceu. Assim, a custo de quê? A dívida externa já era muito alta, triplicou. Teve toda a questão do a gente estar em um estado de exceção. O que mais? Teve a questão, não sei se vocês viram, de um certo massacre de índios que teve na época. E várias outras coisas. Muitas das grandes latifúndios foram roubadas dos índios nesse período, né? Pois é. Então, muita coisa a custo de quê? Fala, meu filho, se você admira o regime militar, o tempo que você... Desculpa a seriedade, diga isso, né? Desculpa a seriedade. Né? Você não conhece a história do Brasil, principalmente quando é questão do Império. Pesquisa segundo reinado, você está falando de crescimento. O segundo reinado cresceu do fim do primeiro, de 1840 a 1839. Era 16 bilhões de contos de réis. Em 1889, era 150. De 16 foi isso para 150. Entendeu? Em meio século. Quase 10 vezes. O país aumentou 10 vezes a economia dele. Isso sim é um crescimento exageradamente grande. Agora ficar falando de regime militar? Sem contar a corrupção. O pessoal que defende regime militar muitas vezes diz que naquela época não tinha corrupção. É porque o povo esquece que as filhas até hoje recebem umas aposentadorias bem. Na verdade, eu vejo hoje que o Brasil ainda se comporta em relação à questão das relações internacionais como colônia. A gente tem aqui a maior parte das empresas de tecnologia, a gente manda para fora, todo o telefone que a gente compra vai para fora, todo o automóvel que a gente compra vai para fora, praticamente todos os refrigerantes, cerveja, tudo para fora. Tem uma postagem que o pessoal fala lá, e para fugir um pouco do tema aqui, a questão do capitalismo, de que, se eu não me engano, são 8, 7, 10 empresas assim, que praticamente tomam conta de quase tudo que a gente consome, porque elas têm as suas ramificações, que a gente consome tudo praticamente de 5 ou 7. Essa é a nova moda do capitalismo, né? O capitalismo contemporâneo é isso, você tem um catálogo grande de marcas sobre a mesma empresa. E o Brasil é explorado a partir do momento que a gente pega aqui as coisas tudo superfaturado. A gente pega um telefone que lá fora custa R$1.000, aqui é 4, 5 mil reais. A gente pega um carro daqui, o carro que a gente vende aqui e vai para o México, lá custa metade do preço, aqui custa, sabe? E isso aí é... Tudo aqui é mais caro, bicho. É falando da questão tributária, tem gente que confunde também. Acho que tem países que... Ah, mas é lá porque o imposto é menor. Não é que isso é imposto menor. É que a forma de arrecadar o imposto é diferente. E o que, por sua vez, é bom. Porque faz aquele que tem menos dinheiro poder consumir mais. Aqui no Brasil, o imposto é massivo no produto. Lá no Estados Unidos da vida, na Noruega da vida, sei lá onde for, país sério, o cara paga conforme ele ganha. A maioria do imposto cai na renda dele e no lucro. Aí o produto barato dele fica mais barato, ou pode quem comprar. Quem ganha menos, paga menos. Exatamente. Ganha mais, paga mais. Exatamente. Aqui não. É o oposto. Quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. E até isenções, né, como na época do Fernando Henrique foi... Até hoje. Certas movimentações de, né, de ganhos, se não me engano, de ações. Né, dividendos de empresas, não tem imposto. Até hoje. Eu até estava discutindo, a minha prima, ela é contadora, e eu fui questionar isso, a gente até discutiu um outro postagem, a questão de que os lucros das grandes empresas, aí a empresa paga como é que se diz, o imposto de renda, e aí o lucro é dividido entre os sócios, e os sócios não ganham. Mas aí quem pagou foi a empresa, mas o cara, quando ganha individualmente, ele não paga imposto. Aí, individualmente, ele está livre de pagar imposto, porque ele botou a empresa para pagar. E a desculpa que eles dizem é que não, se a empresa já pagou, mas a empresa pagou porque ela tem finalidades lucrativas. Ela cobra por aquilo ali. A partir do momento que você pegou o lucro e já dividiu, então aquilo ali passou a ser uma renda sua, particular, é o seu vencimento e você deveria também pagar. E não é duplo, porque aquilo ali você vai gastar só para você. O fato gerador é diferente. O fato gerador, é assim que chama o direito tributário. O fato gerador é diferente. No caso lá é sobre o lucro, o dele é da renda. Exatamente, porque aquilo ali vai ser uma renda particular dele. Ele não, o que ele vai ganhar ali, ele não vai botar direto na empresa. E o que a empresa faz ali é com finalidades lucrativas. Mas a partir do momento que você divide o lucro e passa parte como renda para os sócios, aquilo ali virou renda para o cara. E o pior não paga imposto. E o pior é o seguinte, porque Quem se ferra nisso tudo também é o pequeno empreendedor. Porque ele paga imposto pra cacete. E o grandão, assim, além dele fazer essas manobras, ele tem aquela questão da isenção. Vem uma grande empresa para um estado, como aqui no Brasil não existe praticamente concorrência. Exatamente. Olha, eu vou gerar emprego, vou fazer isso, não sei o quê. Passando 5% sem pagar. Aí, puf, passa anos, décadas pagando nada. E pronto. O máximo que ele contribui, que ajuda, que ainda não é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Que está gerando emprego. Os direitos trabalhistas. É, exatamente. Tá. Mas isso aí já era obrigação. É, e tal que, no produto. Só que isso aí é gerado já por quê? Por causa da questão do problema que o Brasil tem também. Que é a baixa taxa de facilitação para empreender. Aqui no Brasil ele caiu esse ano agora passado, saiu o ranking. Qual foi o final do ano passado? Foi o começo do ano que saiu. Que ele caiu, parece que foram mais 4, foram 5 posições no ranking de para empreendedorismo, para facilitar de empreender. Aí, meu amigo, não tem como sair do canto. Para empregar também, os impostos são muito altos, né? Deveriam ser mais baixos e você tem que pagar imposto outros impostos. Tem que pagar imposto do INSS, aí você tem que pagar do empregado. ICMS. Tem que pagar, olha só, tem que pagar do empregado, aí você ainda tem que pagar a própria contribuição que ele paga para o INSS, que é a contribuição sobre o lucro líquido e sobre o bruto. Aí você ainda vai pagar uma porrada de coisa que do ISS, do ICMS, etc, etc. Aí ainda tem o imposto IPI, de renda, IPI, e ainda tem o imposto de renda, que é absurdo. A tabela de imposto de renda aqui no Brasil é ridícula. É desonesto. Tá entendendo? É tirar diretamente de quem? Da tua renda, do teu ridículo, bolso. Ridículo, ridículo. Eu a taxa me sinto daqui. Lesado. Não, mas é triste mesmo. Entendeu? Então, eu acho que assim, um pequeno empreendedor aqui no Brasil... Por alto, assim, ele paga de impostos entre 40% e 50%. Fácil. Eu acho que mais. Não, no mínimo, assim, baixo, fácil, né? Por baixo. Isso sem contar que os direitos trabalhistas aqui no Brasil, eles são, sim, da área, mas eu tenho que reconhecer. Tem cada direito trabalhista que não reconhece, não. Isso diz que não. Mas os direitos trabalhistas aqui no Brasil, eles são extremamente maldosos em relação ao empreendedor. E o povo esquece que quem gera emprego é a porra do empreendedor. Se quebrado, vai pra canto nenhum. Acabou, meu filho. Ah, mas o cara... tinha que ter uma ponderação. Tinha que ter uma lei ali pra ponderar a situação. Eu já vi questão de empresas fechadas por causa do direito trabalhista. Aí pagou o direito pro povo, mas depois acabou. Uma empresa que tá já falando, entendeu? Tá numa situação ali precária. Não é pra ter entrar em consenso, parcelar... Sei lá, qualquer coisa, vamos dar um jeito aqui, mas vamos tentar segurar. Não, aí ferra com a empresa de vez. Fica ali, o cara recebe uma boladinha, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, aí beleza, pra ele tá bom uns meses. E depois você arruma um emprego. Aí a solução que eu vejo, aí mudando totalmente de assunto pra voltar pro outro, é que às vezes a justiça e as leis brasileiras fazem com que a empresa fique suja, aí o cara chega, pega uma reservazinha que já tinha por lá, abre outra empresa. Quem ficou sujo foi a empresa, não foi o cara. Também. Força a ir para a irregularidade, entendeu? Força para ir à irregularidade. E muitas vezes o cara até dá um golpe em cima disso, usando o nome fantasia, o nome de empresa, como? De CNPJ, porque o que está sujo é o CNPJ, não é o CPF. Ah, e isso aí é, de novo, aquilo. Quem se ferra nisso é sempre o pequeno. Quem faz geralmente isso aí é o grande, ou o médio. É porque a empresa média aqui no Brasil já é grandinha, né? É a pequena que... Já pegou distância da pequena. Eu confesso que quando eu assisto aquele programa, e não gostaria nem de comentar para não falar, mas pequenas empresas, o cara diz, não, o cara tem um faturamento de 2 milhões de reais por ano. Pô, pequena empresa com 2 milhões, o cara dá uma média de 200 mil conto por mês, é uma pequenininha empresa. É. Aí pronto, aí a questão é essa. O cara que já está num nível desse ou mais, ele consegue fazer isso brincando. Agora aquele dono de mercadinho que abriu ali uma coisinha, ele está ferrado. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.